está no ar mais uma vez. Meu brinquedo estupefaciente através da música. Muqueca de Siri, Vozes Femininas, volume 1. Sirenes que apitem, um novo amor nasceu agora fora do computador. Para, repara, a gente vai mostrar a cara e tirar a máscara. O ano inteiro, em fevereiro, o bloco sai na rua só pra completar. Suspeitos recitem, seremos presos ao mistério que a história vai contar. Lado a lado pra continuar. A coragem vai nos carregar. Que os carros buzinem, as bicicletas e os artistas ganham asas pra voar. Dos becos sombrios virão ideias coloridas pra cidade acordar. Domingo na feira, o artesão faz na madeira lógica política. Espalhe sorrisos pelas calçadas e marquises que ninguém vai atirar. Lado a lado. Viagem de inventar, nosso jeito de dizer, a vontade de mudar, a coragem pra viver, e de tudo quanto há, todo mundo vai saber, lado a lado caminhar, na cidade com você, a viagem de inventar, nosso jeito de dizer, a vontade de mudar. Coragem pra viver, e de tudo quanto há, todo mundo vai saber. Este programa é dedicado à memória de Mari Simone de Medeiros, ciclista, foi atropelada e nos deixou ontem na SC-406, coincidentemente no caminho que eu faço da minha casa, que eu moro na Cova Funda, até a rádio. Então fica aí, Topázio, seu imbecil, colocar ciclofaixa de um lado só da rua é pretexto para acidente. Não foi acidente, Topázio, foi incompetência. Olharei eu, mamãe Oxum, Ogunha meu pai, Saravá minha preta véia, dona Mariazinha, benção mãe Rosa. Está no ar o volume 1 do Muqueca de Siri, Vozes Femininas. Serão 8 programas com 2 horas de duração, com convidadas de várias áreas de atuação, de várias linguagens, e sem repetir intérpretes. Um desafio na pesquisa. Então vamos lá, mais ou menos 30 vozes por programa. Hoje aqui a gente tem mais de 50, mas procurar contemplar todo mundo que eu, Siri, ouço e gosto das vozes femininas do Brasil e adjacências, língua portuguesa, castelhano, enfim, vamos por aí, francês. As amigas que eu fiz na estrada nesses 17 anos. E para inaugurar essa série, eu tenho aqui no estúdio a presença hoje de Tatiana Kobet. Tatá, pela terceira vez no Muqueca de Siri, vai conversar sobre o espetáculo que acontece amanhã, Transitória. Segura aí que ela já vem. Prêmio APCA 2007 como melhor podcast. Prêmio Aldir Blanc pela trajetória cultural em 2020. Este é o Muqueca de Siri, 17 anos de rebeldia e música boa. Arroba Muqueca Siri nas redes sociais. Muqueca com U e QU. Antes de conversar com a Tati, vamos ouvir a Tati. Uma música bem sabia. Depois, uma portuguesa maravilhosa que já teve aqui no estúdio, que foi apresentada pela Tati, que já gravou... Tatá? Tatá. Que já gravou músicas de Tatá e já esteve aqui no Fitofonia, isso... Cristina Clara, aí vamos de Miriam Batucada, Júlia Levi, Ademil de Fonseca, Mariana Baltar, querida amiga, Gal Costa, Vanderleia, Ana Murakawa, e daí a gente vai conversar com Tatá. Acertei! Bora lá, bem sabia. Um, dois, foi. Eu bem sabia que um dia você seria decente. Chegava, entrava e saía, nem mesmo falava mais com a gente. Olha aí, sabia que você não gostava de mim. Olha aí, sabia que você não gostava de mim. Quem foi que deixou meus cabelos brancos? Deixou tristeza e pranto andar por aí, aqui. Sabia que você não gostava de mim. Olha aí. Sabia que você não gostava de mim. Que um dia você seria decente. Chegava, entrava e saía, nem mesmo falava mais com a gente. Olha aí, sabia que você não gostava de mim. Olha aí, sabia que você não gostava de mim. Foi que deixou meus cabelos brancos, deixou tristeza e pranto morar por aí, aqui. Sabia que você não gostava de mim. Olha aí, sabia que você não gostava. Você não gostava de mim. Olha aí, sabe? que você. Quem for? Muqueca de sirene. Flor amorosa, compassiva, sensitiva, vem, porque há. Pois olha, a rosa tem prazer em ser beijada. É flor, é flor. Ai, dei-te um beijo, mas perdoa, foi à toa, meu amor. Tenho uma taça perfumada do coral, um beijo dar, não vejo mal. É o sinal de que por ti me apaixonei. Talvez em sonhos foi que te beijei. Se tu quiseres extirpar dos lábios meus um beijo teu, tirou por Deus. Vê se me arrancas esse odor de resudar. Sangra minha boca, é um favor, vem cá. Fazer questão, já pedi, queres mais, toma o coração. Ah, tem dó dos meus ais, perdão. Sim ou não, sim ou não. Olha que eu estou ajoelhada a te beijar, a te oscular os pés. Sobre os teus olhos tão cruéis. Se tu não me quiseres perdoar, beijo algum e mais ninguém eu hei de dar. Se ontem beijavas o jasmim do teu jardim, a mim, a mim. Ah, porque juras mil torturas, mil agruras, porque juras. Meu coração delito algum por te beijar, não vê, não vê. Ah, por um beijo, um gracejo, tanto beijo, mas porquê? Por um beijo, um gracejo, tanto beijo, mas porquê? Muqueca de Sirina, Rádio Campeche. E teu Vina, acertei no milhar. Ganhei 500 contos, não vou mais trabalhar. Você dê toda a roupa velha aos pobres e a mobília podemos quebrar. Isto é pra já, vamos quebrar. Plá, pum, pá, cá. Pode quebrar essa cama, esse guarda-roupa, este porta-chapéu. E teu Vina vai ter outra lua de mel. Você vai ser madame, vai morar no Palace Hotel. Eu vou comprar um nome, não sei onde, de Marquês Morangueira de Visconde. E um professor de francês, mon amour. Eu vou trocar seu nome pra Madame Pompadour. Até que enfim, agora sou feliz. Vou viajar a Europa toda até Paris. E os nossos filhos, oh que inferno. Eu vou pô-los num colégio interno. E telefone pro mané do armazém. Que eu não quero ficar devendo nada a ninguém. Eu vou comprar um avião azul para percorrer América do Sul. Mas de repente, chamou, está na hora do batente. Mas de repente teu Vina me chamou. Acorda, Vargulino, sai pela porta dos fundos, que na frente tá cheio de cobrador. Foi um sonho, minha gente. Ei, chamo Queca de Siri, Vozes Femininas, volume 1. Vamos mais samba de Se back. Eu fingi sair por aí na noitada, me acabando de ir. Júlia Levi. Se eu disser que não digo e não ligo e que fico, que só vou aprontar. É que eu sambo direitinho, assim bem miudinho, cê não sabe acompanhar. Vou arrancar tua saia e pôr no meu cabide, só pra pendurar. Quero ver se você...

brasileiro quando entra no choro entusiasmado. Quando cai no samba não fica abafado, é um desacato quando chega no salão. O brasileiro quando entra no choro entusiasmado, quando cai no samba não fica abafado, é um desacato quando chega no salão. Não há quem possa resistir quando o chorinho brasileiro faz sentir ainda mais de cavaquinho com um pandeiro, viola na marcação. Não, não, não. Não há quem possa resistir quando o chorinho brasileiro faz sentir ainda mais de cavaquinho com um pandeiro, viola na marcação. Brasileirinho chegou a todos, encantou, fez todo mundo dançar a noite inteira no terreiro até o sol raiar. E quando o baile terminou, a turma não se conformou. Até um velho que dançava encostado nesse dia se acabou. Pra falar a verdade, tava conversando com alguém de respeito. Eu ouvi no grande choro, eu perdi o jeito e deixei o camarada falando sozinho. Dancei, pulei, brinquei, brinquei, até me acabei. E nunca mais esquecerei o tal chorinho brasileirinho. Chegou a todos, encantou, fez todo mundo dançar a noite inteira no terreiro até o sol raiar. E quando o baile terminou, a turma não se conformou. Brasileirinha abafou. Até um velho que dançava encostado nesse dia se acabou. Pra falar a verdade, estava conversando com alguém de respeito. Eu ouvi no grande choro e eu perdi o jeito e deixei o camarada falando sozinho. Dancei, pulei, brinquei, brinquei, até me acabei. E nunca mais esquecerei o tal chorinho brasileirinho. O brasileiro quando entra no show é entusiasmado, quando cai no samba não fica abafado, é um desacato quando chega no salão. O brasileiro quando entra no show é entusiasmado, quando cai no samba não fica abafado, é um desacato quando chega no salão. Não há quem possa resistir quando o chorinho brasileiro vai sentir ainda mais de cavaquinho com o pandeiro, viola na marcação. Não, não, não. Não há quem possa resistir quando o chorinho brasileiro vai sentir ainda mais de cavaquinho com o pandeiro, viola na marcação. Primeiro quartinho do Muqueca de Siri, Vozes Femininas, volume 1. Atire Sorrisos, com um grande elenco, enorme elenco, vou tentar ler todo mundo aqui. Brisa Marques, Marina Machado, Juliana Perdigão, Lízia Condé, Déa Trancoso, Irene Bertacchini, Laura Lopes, Lívia Itaboraí, Karine Correia. E se eu não falei ainda, Marina Machado e Laura Lopes. Enfim, essa galera... Uma estreia de um disco Elas de Minas. E abriu esse primeiro programa de 8, de uma série de 16 horas, tocando vozes femininas sem repetir intérprete. Depois delas, ouvimos Corta Jaca, Chiquinha Gonzaga pelas Choronas, Bem Sabia, Tatiana Kobet, Flor Amorosa, Cristina Clara, Acertei no Milhar, Miriam Batucada, Cabide, Júlia Levi, Tá Vendo Só, Ademir de Fonseca, Teco Teco, Mariana Baltar, Samba Rasgado, Gal Costa, Brasileirinho, Vanderleia, e no fundo estamos ouvindo Anunciação com Ana Murakawa, violinista, E agora vamos receber no estúdio Tatiana Kobet. Chega aí, Tatá. Nasci pra ser e não sou mais ou menos. Sou mulher e me aceitem como sou. Amo o prazer deste corpo que fascina e me fascina o prazer de ser quem sou. Nasci pra ser e não sou mais ou menos. Sou mulher e me aceitem como sou. Prazer deste corpo que fascina e me fascina o prazer de ser quem sou. Mulher que arrisca, que perdoa, que trabalha e vive à toa. Mulher que sofre, ama, abusa. Então, Tatá, bem-vinda mais uma vez ao Muqueca de Siri. Alô, alô, muquequeiros. Coisa deliciosa. Obrigado, Conrado. Delícia estar com você, querido. É a terceira vez, né? Terceira vez, que não seja a terceira só, né? É, tô aqui pensando no como é que vai ser a sexta. Ótimo. A oitava, né? Que aí, quando chegar no oito, infinito. Isso. Aí, gente, além de tudo, vai ficar repetindo o Ad Eterno pelo Archive, né? Logo a gente reprisa a primeira. Enfim, é um prazer recebê-la de novo, principalmente nesse mês que eu resolvi testar meu conhecimento, sair da zona de conforto e fazer uma pesquisa ampla sobre as vozes femininas que eu já toquei e aquelas que eu ainda não toquei, mas que eu gosto. Então serão 16 horas de Mulheres no Comando, do Muqueca, com várias participações, e você está estreando aqui, é uma delícia, honra para mim. Delícia! Hora bem certa. Estou bem feliz, ainda mais depois de saber que hoje, ali na Alesc... rapaz, olha que guerra pesada! Ali na Alesc, hoje, na sala... Antonieta de Barros está tendo o congresso, o primeiro congresso antifeminista de Santa Catarina. Mas isso não é uma barbaridade? Meu Deus, que retrocesso! Então, assim, eu só fico feliz de encontrar você, né, esse espaço de resistência, aí com tantas mulheres lindas. Já faz meia hora que eu estou por aqui com a minha parceiríssima Jana Goulart. Dali Barroca, dá um olá, beijo aí. Olá, olá, beijo, beijo, gente, Rádio Campestre. Nossa, fazia tempo que eu não vim aqui. Vim muitas vezes também, né? Morou, falar né? Falar dos espetáculos, morei no Campestre. Era vizinha da rádio, era que eu tô vizinha, sabendo. Era vizinha. E a gente indignada vinha no carro falando disso. Aí chego aqui e encontro esse respiro. Tô aqui já uns 15 minutos só ouvindo potências. Parabéns, hein, meu querido? Assim que é bom. Tava na hora mesmo dos meninos caírem pra dentro dessa panela boa que é a nossa, né? Não é? Vai aí, vai. Conta mais. Transitória. Mulher Arte. Tamo nessa. Amanhã? Amanhã já tá lotado ao bom deusas. Alô, deusas catarinenses. Alô, bruxinhas. Parabéns. Tô Antonieta feliz de Barros. Antonieta de Barros. Carmen Fossari. A turma tá toda, pegou pesado, lotou, tá lindo, lindo, lindo, lindo. A gente tá com lista de espera, então eu digo assim, quem não tiver preguiça e quiser comemorar um oito bem bonito, chega lá, né? Porque só de não entrar já vai ser uma glória, não é não? Então, esse dia 8 aí, no Teatro Carmen Fossari, Transitório Mulher Arte, a gente tá com uma turma muito bonita, da pesada, Jana Goulart, que tá aqui hoje com a gente também, Suzy Brito, nós temos uma participação especialíssima de uma grande parceira que trabalha comigo há 5 anos, desde que fui para Lisboa, que é a Iris Sarai, uma pianista que veio especificamente para fazer essa tour aí, esse transitório com a gente. Então, estou muito contente de contar com a participação dela. E temos aí os nossos coleguinhas maravilhosos, Giovanni Sagaz, poeta e pianista de Itajaí, e o brother, nosso grande e velho bro, na percussão. E outras coisinhas, né? Porque o bro tá todo entusiasmado, tá virado numa fêmea. Figurinha carimbada aqui no Muqueca, o bro. É, né? Olha, tá uivando, bro. Bro tá uma delícia, não percam. Ai, ai. E aí, moço? Então, mas tem uma turnê, né? Tem outros tem uma espetáculos. Turnê. Sim, a gente faz... Na verdade, o Transitório é um projeto que teve aí O Fomento, né? O Fomento, exato. Da Lei Paulo Gustavo e a Fundação Catarinense de Cultura. E a proposta da gente dar uma circulada a partir de uma pesquisa que foi feita no nosso próprio site, o Elas por Elas, a Mulher na Música Catarinense. Identificamos ali que os dois maiores polos da música em Santa Catarina são justamente Itajaí e Florianópolis. E, para além disso, também é o maior número de compositores que se cadastraram, né? Está dividido nessa região. Então, pensando nisso, eu, claro que tudo representativamente, né? Porque nós somos milhares, mas aí, pensando nisso, eu pensei da gente então dar essa circulada, trazendo esses dois, unindo esses dois polos num palco, para que a gente não só compartilhe entre nós, né? Esses processos e essa nossa vida enquanto artista mulher em Santa Catarina, mas também nos organizar no sentido de fortalecer o nosso próprio produto cultural e levar isso mais adiante ao longo do estado. E então, leva, inclusive, para lugares mais remotos. Essa é a ideia, foi um pouco a ideia inicial, sair um pouco da zona de conforto, como você mesmo apontou ainda há pouco. A gente também pensou nesse lugar de unir a esse propósito os espaços que fomentam a cultura de forma independente, né? De forma que estão aí também sempre na sustentabilidade desse lugar. Então, o transitório ele tem uma série de signos, né? A sustentabilidade, a arte independente, a arte autoral, as questões assim, até políticas dentro do processo de como funciona, de que maneira a gente pode estar aí atuantes enquanto artistas, tudo isso com um foco um pouco para a mulher, né? E abraçando também os colegas, como eu costumo dizer, porque também é esse lugar de que está mais do que na hora, para além da gente reafirmar a nossa importância, digamos assim, ou nos visibilizar enquanto mulheres, também acho que está na hora de trazer os meninos para dentro desse debate e para esse lugar sensível, de sentir também, né, com a gente essas... A barra pesada, né, meu eizinho, que a gente enfrenta. Senão os meninos ficam nessa masculinidade tóxica O tempo todo, né? E vão parar na lesque. Exato. Né? É foda. Isso. Aí é foda, bicho. Então, chamar pra dentro essa rapaziadinha. Não é foda, é complicado, porque foda é bom. É tipo amigo da campanhola, aí não dá, né? Agora, o espetáculo também, pensando nisso, até por isso que fiz esse convite à Jana Goulart, que, além de ser uma artista intérprete assim, universal, né? Tem uma versatilidade de todos os sentidos, e, além disso, é uma artista bastante com uma trajetória importante aqui na nossa cidade, Florianópolis, premiada, canta várias de nós, né? Várias compositoras tem no repertório dela. Então, eu digo, ah, não, Barroca, chega junto, que eu preciso desse coringão aí. E ela está dando voz a outras, né, mulheres maravilhosas desse espaço criativo, sonoro, catarinense. Transitório! Bora transitar, né, Jana? Bora lá. Então, vamos ouvir Suzy Brito. Suzy Brito está na cabeça da parada. E depois, Jana Goulart. E daí vamos trocar uma ideia com a Jana. Beleza. Eu tenho uma pergunta surpresa, como eu faço para todo mundo que vem aqui. O coração de Jana está batendo. Cuidado. Vamos lá. Isso foi um estalo. Saúde. Efeitos especiais do Muqueca de Siri. Aqui ninguém fica de boca seca. Já tá zita no efeito especial da minha gente, pelo amor de Deus, hein? E todo mundo lá amanhã, hein? Por favor, vamos dobrar a lotação. É isso aí, Suzy Brito agora. Sopra beira-mar, traga luz. e a linha, a minha dor, me abriga na tristeza ventaneira, desassossego ao coração. Amor é ventania, bate forte, muito forte no meu peito. Agora a Jana Goulart, falando de amor, quer falar sobre a música? Olá! Tudo bem, minha gente bonita do Campeche? A música eu acho que é bem conhecida de todo mundo, né? Esse disco eu gravei com meu parceiro Cássio Moura, parceiro de longa data, no tempo que eu morei aqui em Florianópolis. E esse disco ele nasceu a partir do show que nós fizemos no Jurerê Jazz, a abertura do show da Leni Andrade, né? Nossa querida Leni, que foi ano passado. E aí nasceu esse disco, e que leva o nome, né? Falando de amor, inclusive o nome da canção, porque a gente chegou num consenso que falar de amor não é nada assim tão novo, mas nesse tempo específico, tu vê, o disco foi lançado em 2017, 2018, hoje nós gravamos em 2017, lançado em 2018, é revolucionário, né? Falar de amor em tempos de ódio é revolucionário, então a ideia do disco é mais ou menos essa, uma ode ao amor. Parece que tá cada vez mais revolucionário. Cada vez mais, né? Enfim, eu vou fazer uma pergunta para você que eu faço para todo mundo que vem aqui a primeira vez. Eu queria propor uma regressão, que você voltasse lá para os primórdios. E qual a sua primeira lembrança do seu envolvimento com música e como que isso foi ganhando corpo até se tornar profissão e tudo mais? Eu queria voltasse lá para a infância e saber de você como isso começou, esse envolvimento. É muito difícil eu ter assim, uma primeira lembrança, porque eu venho de uma família de músicos, né? Dos dois lados. Meu pai é músico, eu cresci com meu pai botando pão na mesa com a música, né? E a minha mãe, embora não seja cantora, a irmã dela é compositora, cantora, o meu tio, guitarrista, todos compositores. Então, lá em casa, cantar e tocar é como falar. Então, eu lembro de meus pais cantando, né? Da gente nos almoços, nos churrascos, nos jantares de família, todo mundo cantando, todo mundo tocando. Então é isso, lá em casa era uma coisa meio que natural, até que quando eu vi eu estava no meio, sem pensar muito. Com 13, 14 anos já cantava profissionalmente, sem nem me dar muito conta do que estava acontecendo. Que, né, era o caminho meio que natural lá de casa. Assim. Então tá aí, essa é Jana Goulart, participa amanhã do Transitório Mulher Arte. Graças a Deus. Musicista. Graças a Deus e as deusas. Vamos deixar todo mundo com as bruxinhas. Vamos deixar todo mundo com os deuses, as deusas. As holísticas todas elas. Então, Jana Goulart é musicista desde a barriga da mãe dela. Tá bom? Mais ou menos isso. Vamos ouvir Falando de Amor, então. Quase pudesse por um dia esse amor, essa alegria, eu te juro, te daria. Se pudesse esse amor todo dia, chega perto, vem sem medo, chega mais meu coração, vem ouvir este segredo escondido num choro canção. Se soubesses como eu gosto do teu cheiro, teu jeito de flor, não negavas um beijinho a quem anda perdido de amor. Oh meu amor, chora flauta, chora pinho, choro eu, chora manso, bem baixinho, esse choro falando de amor. Quando passas tão bonita nessa rua banhada de sol, minha alma segue aflita e eu esqueço até do futebol, do futebol. Vem depressa, vem sem medo, foi pra ti meu coração que eu guardei este segredo escondido num choro canção. Vem depressa, vem sem medo, foi pra ti meu coração que eu guardei este segredo escondido num choro canção. Tu tem moqueca, tem siri com moqueca de siri, e siri de moqueca e moquecas de siri. Quando a gente gira, roda de embolada, rompe a madrugada, o tal beijo na mão. Pelo arrepiado, veludo molhado, badalar de sinos, risos cristalinos. Abri a porta, fiquei sem saída, perdi o rumo, curva desmedida, farinha pouca. Meu pirão primeiro, cavalheiro tal, beijo na mão. Para bundeiro, descundeiro, descundeiro, tô. Para bundeiro, descundeiro, descundeiro, tô. Papá, batei, eu tô. Papeiro, teiro, tô. Papoeiro, teira, taia. Papoeiro, te. Papeiro, teiro, tô. Papeiro, teio, tô, eu tô. Papoeiro, teira, teia, tá. Cilada. Cilada. Cilada é parceria com o grande índio Guinha Ramírez e com o português Luiz Lapa. Mas o Guinha dominou, né? Como é costume, né? O nosso grande maestro, né? A base de todos nós. transformou, assim, roubou para ele. Então, eu considero isso aí, esse lado, um... É Guinha Ramírez e da Maria, que vocês estão escutando aí. E a Tata Zita, né? Maravilhoso, Alexandre da Maria também, isso, né? Isso, oh, monstrinho, grande parceiro, me ensinou muito. Aliás, os dois, né? Aliás, os três. A meninada é boa, é boa. Eu e gosto deles. Cilada faz parte do projeto Laicá. Exatamente, né? Faz parte do projeto Laicá. É um dos singles que eu gravei nesse processo, né, de construção e intercâmbio cultural através dos meus encontros, enfim. E está também no transitório, né? E a gente vai levar aí estado afora. Nós vamos estar no dia 16 em Rancho Queimado, na Casa do Governador. Estou muito contente também, porque é um espaço bastante importante ali para a região, né? E é um espaço que está sendo revigorado agora. E a gente está contente de estar fazendo parte desse vigor aí. Temos também no dia 22, que é o próximo, sem ser, né? É o próximo, será na Guarda do Embaú, no Instituto Casa Nobre, outro espaço maravilhoso que vem aí fomentando arte independente, música instrumental, autoral. E eu fiquei encantada, eu quero conhecer, quero muito conhecer, não conheço. Então a gente está chegando na beira da praia, né? Que a Guarda do Embaú é uma das nossas pepitas. Não? Maravilha. Em beleza, em potência. Então, simbora para a Guarda do Embaú, com transitório, e vamos fazer uma oficina lá também. Eu estou muito contente também que os colegas toparam a parada, então a gente vai fazer uma imersão mesclando as nossas linguagens também. Vou mexer um pouco com o corpo, a gente vai fazer trabalhar voz, vamos brincar com piano, vamos mexer um pouco com percussão. É uma vivência, mais do que uma oficina. Não estamos para ensinar, estamos para compartilhar. Então está aberto a qualquer faixa etária, né? Quem gostar de cantar, vai. Quem gosta de batucar, vai. Quem gosta de dançar, vai. Eu quero aquilo ali, que a gente possa passar uma tarde gostosa, é às 5 horas. E o espetáculo lá, o show, é às 8. Que dia? Às 20 horas. No dia 22, na Guarda do Embaú, no Instituto Casa Nobre. E no Rancho Queimado? Rancho Queimado é dia 16, é às 20 horas o concerto. O espaço é uma delicinha. Os links para reserva de ingressos, porque são espaços com capacidade limitada. Então, a gente teve que abrir esses links no Simpla, que você pode encontrar no meu Insta, lá no Linktree, Tatiana Kobet, Kobet Cavalo, Ovelha, Barata, Barata, Eva, Tereza, Tereza. Em carioquês é CO2Bs, E2Ts. Exato, não errem, hein? Só tem ela. E aí, finalmente, a gente fecha o nosso transitório transitando por Santa Catarina no dia 23 de março, em Garopaba, no espaço Raiz. Raiz Cultural, outro espacinho maravilhoso. Alô, alô, alô, artistas queridos de Santa Catarina. Olha, vamos invadir, gente, ocupar esses lugares tão incríveis, que tem uma turma lá também fomentando, trabalhando duro, assim como a nossa Rádio Campeche, né? Eu sou muito orgulhosa e tenho mesmo, assim, o maior respeito pelo trabalho que a Rádio Campeche desenvolve aqui no sul da ilha há tantos anos, né? Então é por aí. É uma bravata bem grande aqui, o território pertence a um sindicato, né? E com essa mudança na lei do sindicato por ter fins lucrativos e culpando o diretor, acho que é um dos poucos estúdios da América Latina, Bio Estúdio, né? Ele está com os dias contados porque pode subir 6 andares aqui, dá para ver a Ilha Campeche, então... Pelo amor de Deus, mas tá aí venda. É que tá. Vamos ocupar a tal da sala Antonieta de Barro, tirar o pessoal lá do antifeminismo e entrar com a nossa pauta, bicho. Mas é sobre isso. Sim. Não é? E guardando as proporções, assim, vamos falar de amor, que é exatamente isso. Vamos falar de amor lá dentro do ouro. De qualquer forma, tudo está sendo articulado também com outros movimentos aí para que a rádio continue a operar. Mas a situação atualmente é essa. Ah, que barra. Vamos ouvir. Bota uma canção bonita para aliviar, que agora me deu uma dor. Um Ser Matriz. Isso! Michele Ribeiro. Michele Ribeiro e Tatiana Kobet. Com a voz de... A voz de Cosette. Luana Cosette, uma grandíssima artista brasileira, residente em Portugal há mais de 20 anos. Um Ser Matriz. E agora? minha antiga escuridão. Lágrimas no coração, tanta saudade. Creia, cada gota segue em harmonia. Longe brinca o ritmo permeia, faz surgir esta canção, nossa poesia. Ah, somos como a flor, quem desfolha a dor, cores são sutis, sim, sofrem tons de azul. Amo é rubro, amor, vem, quer ser feliz. Um Ser Matriz, Michele Ribeiro com Luanda Cosetti. Muqueca de sirena, de sirena. E aí eu pensei, eu digo, eu vou juntar Ana Paula da Silva com Mauro Albert, e é isso aí, bem me quer, mal me quer. Sabe que a Ana Paula eu toco desde que o programa era de Rádio Livre, lá do Rio, eu toco desde 2007 o trabalho dela, com o Choro Negro. É isso. Aí eu fui conhecê-la no ano passado, no Wagner Segura. Ela veio aqui. Dá pra puxar mais uma sardinha, né? Porque mulher não brinca em serviço. No dia 8, a minha casa tá lotada, então eu vou chamar pra casa da amiga. Manda. Ana Paula da Silva, no Sesc Prainha, lançando o disco dela Remanso, e o disco dela fecha com o Orum Aie, que é uma parceria nossa. Então, ó, que coisa mais bonita. E salve elas, hein? Ah, então vamos salve ouvir. Salve elas! Vamos ouvir Bem Me Quer, Mal Me Quer. Bem e depois, Oruenha. Perfeito, aí maravilha. Gostei demais. Foi, vou lá. Ih, eu tô quebrando tudo aqui. Bora nessa lá. Rádio hoje, hein? Valeu, mulherada! Meu bem, você é uma flor de mil pétalas, que eu não sei por onde contar. Só sei que alcanço as nuvens com você. Meu bem, me invade, me aquece. Nesta canção somos o amor em evolução. Mas nada preciso dizer. Meu bem, te quero desde que nasci. Meu querer, minha vida, te amar. Mas sem você não dá. Não teu, não dá, não dá. quer se ir. Nesta canção somos o amor em evolução, mas nada preciso dizer. Meu bem, te quero desde que nasci. Meu querer, minha vida, te amar, mas sem você não dá. Não dá, não dá. Orum, aie, aie, aie, aie, aie, aie, aie, aie, aie, oba, orum, aie. Essa beleza nos tonteia, nos mareia, nos dá fé. É que a vida é atrevida, se valida do que é. Se você dela duvida, ela revida, pode crer. Ai, eu sei, um pai lei. Só você demanda em sua vida. Vida sabe que é você. Ela em todo mundo chega, só se encolhe se morrer. Incertezas decisivas, comitiva solidão. Se no remanso meu tempo soa em silêncio, curo por dentro e visito minha alma. Pelo canto do olho rastreio lá fora, quase nada me acalma. Retorno e observo. Semeio, germino e logo me animo. Sinto brotar os grãos. Nasce uma vida da flor mais medida, se ajeita no fronte, se eleva em montes, no pé do meu coração. O voo na voz repousa de qualquer sonho tristonho em que um tipo de mundo medonho assombrava meu chão. Desperto, valente, atenta e forte, o sol é meu norte. A profundeza de um artista desafia o dia a dia. Ativista do bem-estar do povo, nada disso é novo. Buscar a essência, atravessar a ciência, atuar pela voz de dentro. Tudo, tudo de novo, saindo e voltando ao centro. Volta o silêncio, no remanso me amanso. Sob a luz desse canto, transformo meu pranto, renasço, tambor. Sussuarana foi quem me fez. fez aprender a valentia. Quando é matar ou viver, andar na terra, andar, lutar e seguir, eu sei que é ela. Quem toma parte de mim, eu viro fera. Só me provoque pra ver, eu viro fera. Enfio a unha em você, sou arredia. Eu não te dou permissão, a lua cheia sangra de dentro do meu coração. Tutuarana, derruba as armas de vez, nenhuma filha terá mais nada a temer por essa selva. Vamos a ter mais de mil fêmeas felinas enfurecidas no fio. Eu viro fera, eu não vou mais recuar. Eu viro fera, eu deixo o bicho pegar. Essa alegria é minha libertação, a alforria, assino com minha mão. Pátria amada, juro pelas nossas mães, juro por quem mais vier, que não desculpo nada, nem canso de ser mulher. Dizem para que nos limitemos, mas não, nós voamos, voamos com as asas, voamos com o reverso do útero, com a alma, voamos. Temos um pacto com tudo aquilo que voa, aves da poesia, anjos do sexo, orgasmos, e não há nada, absolutamente nada, que a nossa voz não abra. Sussuarana, foi quem me fez aprender a valentia. Quando é matar ou viver, andar na terra, andar, lutar e seguir, eu sei que é ela. Quem toma parte de mim, eu viro fera. Só me provoque pra ver, eu viro fera. Enfio a unha em você, sou arredia. Eu não te dou permissão, a lua cheia sangra de dentro do meu coração. Salve, Yara Ferreira! Uhul! Que maravilha! Uma delícia a presença de vocês aqui. Querida, a gente agradece. Mais uma de muitas. Jana, primeira de muitas. Vamos ver se a gente volta a trocar mais ideias aqui até o final do mês. Né? Vai vir a Yara Germer. Ai, ai, ai. Grande ai, ai, ai, também tá com a gente no transitório, maravilhosa. É isso. Denise de Castro também. Salve, salve, grande Denise. Não, vamos combinar, né? Elas, lindo, né? Elas.art.br. E hoje a Tata lembrou da Silvia Beraldo também. Silvia Beraldo. Tem que esticar. Nossa, esse convite, é fazer chegar. É baluarte, né? É mestre de todas, de várias, de variadas. E um ventre poderoso também, né? Porque tem a Maria Beraldo, a Marina Beraldo. Não, não é fácil não, hein? Silvia Beraldo é exagerada. Dalô? Aí, minha rainha. Então, vamos lá, para encontrar vocês nas redes sociais. Ih, olha, baixa aí o arroba da mulherada. O meu é aquele que eu já falei, né? Tatiana Kobet. Dois B's e dois T's. Em carioquês. C-O, dois B's. E, dois T's. Isso aí, Tatiana Kobet. Também você pode encontrar arroba... Jana Goularte, sem O e com T no final, Goularte. Temos aí, arroba Suzy Brito. Cantautora. Cantautora ali de Itajaí. Vocês vão cair pra trás, que lindeza de trabalho. E o que mais? Esses três arrobinhos aí, vocês já entrando, já vão encontrar, inclusive, ali no Instagram, as informações para o Transitório Mulher Arte, que a gente está aí circulando no estado nesse mês de março. E eu acho que através também desses links vão acabar atingindo e acessando essa coisa maravilhosa que Santa Catarina faz, que é ter mulheres excepcionais. Então, queridas, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. E a porta está sempre aberta para me emocionar quando vocês estiverem afim e tiverem tá tempo. Está chorando, eu estou vendo uma lagriminha. Eu não sou bom em demonstrar meus sentimentos. Meu amor, muito obrigado, tá bom? Obrigado. Grande espaço, eu amo vir aqui, sempre Vamos venho lá. E fico feliz.

casa. Se toca, queima a pele. Nada do que ouço leva em conta pra pagar o incêndio dentro de mim. Nenhuma presença pode de água fria. Diretamente de São Paulo, Bárbara Eugênia Vadiar e depois Lia Sofia do Pará. Hashtag Só Mulher em Março no Moqueca de Siri. Há um espaço na sala. Alexa, volume máximo. Com andar, você me quer. Mônica, em SP. Tico Marlene, Parque São Jorge. Sol Cruz. Eniela, Carlos, o Jack Sparrow, da Lagoa. Vete Aguiar. Lully, na Aviação Francesa. Solange. Rubinho Figueiredo, em Curitiba. Todo mundo que tá na escuta, manda um alô aí, ó. Terceiro quartinho. Melhor Sozinha, Mariana Aidar. Bolero de Isabel, Juliana Linhares. A Terceira Lâmina, Gabi da Pele Preta. Brasa, Raquel Reis com Céu. Vadiar, Bárbara Eugênia. E agora vamos ouvir Hashtag com Lia Sofia. E daí vamos abrir espaço para minha querida amiga Roberta Nistra. Vamos lá, Lia Sofia, Hashtag. Se liga nessa música. Faz tempo que você me segue. Eu sei que me deseja, não negue. Curtiu minha foto na balada, mas tá por fora da parada. Eu gosto de dançar colado. Eu gosto que me pegue de jeito. Então segura minha mão, que eu vou botar pressão. Não tenha medo, não, relaxa. Hashtag vem e me pegue. Hashtag vem e me pegue. Hashtag vem e me pegue. Vem. Hashtag vem e me pegue. Hashtag vem e me pegue. Hashtag vem e me pegue. Hashtag vem. Me pegue. Me pegue. Mas tem homem capaz de saber tudo, doutor. e antecipar o que vai acontecer. De Santa Teresa para o mundo, Roberta Nistra. Catingueira fulora, vai chover, andorinha voou, vai ter verão, gavião se cantar, perto de casa vai haver boa safra no sertão. Se o galo cantar fora de hora, é mulher dando fora, pode crer. A cauã se cantar perto de casa, é agora, é alguém que vai morrer. São segredos que o sertanejo sabe e não teve o prazer de aprender. Uricuri, segredo sertanejo. Catingueira fulora, vai chover, andorinha voou, vai ter verão, gavião se cantar, perto de casa vai haver boa safra no sertão. Se o galo cantar fora de hora, é mulher dando fora, pode crer. A cauã se cantar perto de casa, é agora, é alguém que vai morrer. São segredos que o sertanejo sabe e não teve o prazer de aprender ler. Uricuri madurou e é sinal que Arapuá já fez bem. Muqueca de Siri na Rádio Campés, volume 1 do Vozes Femininas. Agora Inesita Barroso, Batuque, e depois Silvia Belinha aqui do Campés, Passos. Muqueca de Siri. Salve engoma o tambor. Batuque de Angola e o nego trouxe de lá. Minha alma ficou, batuque veio pra cá. E no terreiro as crianças vão ficando ao pé do fogo, se esquentando, adormecendo, enquanto os negros vão dançar. Os instrumentos já tá tudo afinado, os cantadores preparados, tá na hora do batuque começar. Ê, madeireiro, passa a pinga no danado pra ele ficar temperado. Ê, madeireiro, passa a pinga no danado pra ele ficar temperado. Monta no bicho virado pros batuqueiros, bate, bate, madeireiro, esquentando bem a mão. E lá no rabo do tambor, matraqueiro, agachado, vai batendo, acompanhando a marcação. Ê, madeireiro, passa a pinga no danado, madeireiro no tapão. Ê, madeireiro, passa a pinga no danado, madeireiro no tapão. E as batuqueiras abrindo a saia bem rodada, depois do peão parado, por um fio vai dançar. E o batuqueiro rebolando, bate parma, tá na hora, dá um bigada, mais de três não pode dar. E o batuque ferve no terreiro, no gingado, no requebro, rebolando. Os batuqueiros vão subindo, vão descendo, trocando as umbigadas. Até o dia clarear, até o dia clarear. Ê, madeireiro, noite vai, o dia chega, madeireiro vai parar. Ê, madeireiro, noite vai, o dia chega, madeireiro vai parar. Ê, batuque veio pra cá. versos cultos que me levam a cantar. Num tempo um aqui, outro ali, onde nem sei onde vai dar. Nos caminhos que me passam, chego moça devagar. E assim fico querendo te encontrar em algum lugar. Me ensina de uma vez, eu aprendo a te amar. Quero algo sim, porque não há mistério, só te ter. Me ensina de uma vez, eu aprendo a te amar. Quero algo sim, porque não há mistério, só te ter. Peça para acelerar esse passo de uma vez, assim posso acreditar em te encontrar, te conhecer. Me acalme, me comove, está tão leve, tão no ar. Mesmo longe é quase hora, está perto de chegar. Escute-me de uma vez, eu te mostro me querer. Quero algo sim, porque eu solo quero tener tu. Escute-me de uma vez, eu te mostro me querer. Quero algo sim, porque eu solo quero tener tu. Silvia Belim de volta no Moqueca de Siri, programa Vozes Femininas, volume 1. Agora Maria Rita e depois Marisa Monte. E a gente vai conversar. Tá ouvindo? Manda um alô aí, ó. Cris, passa a lista. Agora só falta você na lista. Pra saber o que. E fui andando sem pensar. saber o quê. E fui andando sem pensar em mudar e sem ligar pro que me aconteceu. Um belo dia vou lhe telefonar pra lhe dizer que aquele sonho cresceu. Eu sei que geral tá sentindo falta de cantoras, mas serão 8 programas de 2 horas. Então segura aí. Calma, galera. Faça como Marisa. Calma. Essa música vai pra Gabriela, minha amiga. Calma, Gabriela. Tu tem moqueca, tem siri com moqueca, moqueca de siri, siri de moqueca e moquecas de siri. Estão achando que eu vou me despedir? Qual é? Tão gostoso o papo que fez uma programação. Eu não posso deixar de tocar quem eu me comprometi a tocar em respeito às musicistas desse primeiro episódio dos 8 volumes de Vozes Femininas, que começa hoje e vai até 31 de março, toda quinta, das 6 às 8, com o estúdio aberto para quem quiser colar, tipo a Mari Hoffman, e ver como é que funciona, como é que é feito o Muqueca. De 6 da tarde às 8 da noite, nas quintas, e domingo das 11 da manhã até 1 da tarde, e depois a gente sai por aí para comer, bebericar, tomar um sol no domingo. Então vamos lá com mais um bom tempo de programa hoje, estender um pouquinho, vamos passar mais uns 20 minutos por aí, mas é a programação que eu tinha feito, e o papo estava tão gostoso com a Jana Goulart e com a Tatiana Kobet, que estendeu. De qualquer forma, é uma delícia a companhia de vocês, para mim é um prazer fazer esse programa. A Voz do Brasil só vai 21h59, e sinceramente, antifeminista... Vai se fuder, né, cara? Porra! Antifeminista, meu irmão. Vai dizer. Com vocês, a minha amiga Marcela Zanetti, com palhaços. Não seja antifeminista, seja palhaço. Muito melhor, seja um palhaço anarquista. Não seja um bobo da corte, do topázio. Enfim, é um desrespeito com a sala Antonieta de Barros, é um desrespeito com a história dessa mulher, a primeira deputada e negra da história do Brasil. Enfim, professora Antonieta de Barros, esse módulo agora é para você. Essa garota é chave de cadeia, golpista, pistoleira, é uma vigarista, se infiltrou no meio de artista, armando e derrubando só pra se dar bem. Pra essa garota nada tem valor, sangue frio como sapo, não livra de ninguém. É isso, eu sei muito bem. É isso, eu sei como sei. Toda essa ruindade solta na cidade, é a moça que eu amei. Essa garota é a Mata Hari, faz barraco, faz quizumba onde quer que pare. Pra conseguir qualquer capricho seu, ela rasga a própria carne, quem sangra sou eu. Pra essa garota nada tem respeito, assassina da paixão, o alvo foi meu peito. É isso, eu sei como sei. É isso, eu sei muito bem. Toda essa ruindade solta na cidade, é a moça que eu amei. Saiba a cidade, vivo de saudade da moça que eu amei. Agora Camila Marietta, alguém me disse, e depois Verônica Ferriani, com que roupa? Vamos voltar pro samba? Alguém me disse que tu andas novamente, de novo amor, nova paixão, todo contente. Conheço bem tuas promessas, outras ouvi iguais a essa. Esse teu jeito de enganar, conheço bem. Pouco me importa que tu beijes tantas vezes e que tu mudes de paixão todos os meses. Se vais beijar como eu bem sei, fazer sonhar como eu sonhei, mas sem ter nunca amor igual ao que eu te dei. Alguém me disse que tu andas novamente, de novo amor, nova paixão, contente. Conheço bem tuas promessas, outras ouvidas

Muqueca de Siri na Rádio Campeche. Senhora Liberdade, com Zezé Mota. Muita liberdade pra Jana Goulart e Tatiana Kovet, que estiveram hoje aqui. Muita liberdade pra Cris, do Floripa Cultura, parceiraça nas divulgações. Cássia, da Trindade. A Mel, da onde fala, Mel. Maristela, em Bombinhas. Kátia, de Porto Alegre. Luiz Carlos, o Cabrito, Mari Hoffman. Para se ter um movimento anti, precisa de alguma coisa repressora. O feminismo não é repressor, o fascismo é. Eis a diferença de usar o anti para o feminismo e para o fascismo. Se eu quiser fumar, eu fumo. Se eu quiser beber, eu bebo. Eu pago tudo que eu consumo com suor do meu emprego. Confusão eu não arrumo, mas também não peço arrego. Eu um dia me aprumo. Onde eu chego, hoje estou descontraído. Nem que eu tivesse bebido, nem que eu tivesse fumado pra falar da vida alheia. Mas digo sinceramente: na vida a coisa mais feia é gente que vive chorando de barriga cheia. É gente que vive chorando de barriga cheia. Gente que vive chorando de barriga cheia. Se eu quiser. nosso arrego. Eu um dia me aprumo, eu tenho fé no meu apego. Eu só posso ter chamego com quem me faz cafuné. Como vampiro morcego é o homem e a mulher. O meu linguajar é nato, eu não tô falando grego. Eu tenho amores e amigos de fato nos lugares onde eu chego. Hoje estou descontraído, nem que eu tivesse bebido. Mas digo sinceramente, é gente que vive chorando de barriga cheia. É gente que vive chorando de barriga cheia. É gente que vive chorando de barriga cheia. É gente que vive chorando de barriga cheia. É gente que vive chorando de barriga cheia. Encontro antifeminista. Véi, vai capinar, né? Ô, fei. Juiz de Mora, queridaça Clarice Magalhães, bandeirista, carioca. Já não sinto mais a sua falta em mim, nem me sobressalta te ver com outra assim. Se a mágoa me assalta, quem paga é o tamborim. Aquela febre alta teve fim. Já não sinto mais a sua falta em mim, nem me sobressalta te ver com outra assim. Se a mágoa me assalta, quem paga é o tamborim. Aquela febre alta teve fim. Dona Saudade foi chamada e foi-se embora pela estrada dentro, pela noite afora. Sua falta em mim, nem me sobressalta te ver com outra assim. Se a mágoa me assalta, quem paga é o tamborim. Aquela febre alta teve fim. Já não sinto mais a sua falta em mim. Quinto quartinho do Muqueca de Siri, volume 1, Vozes Femininas, gravado ao vivo do B-Studio, da Rádio Comunitária Campeche, no dia 7 de março de 2024, das 6 da tarde até as 8h25 da noite. Foi uma delícia a companhia de vocês. Nesse quartinho ouvimos Garota Matahari, Angela Rorô, Alguém Me Disse, Camila Marieta, Com Que Roupa, Verônica Ferriani, Cara Valente, Marina Horn, Mais Feliz, Ana Costa, Senhora Liberdade, Zezé Mota, Maneiras, Roberta Sá e Juros de Mora, Clarice Magalhães. No fundo estamos ouvindo a harpa maravilhosa de Cristina Braga, o trenzinho do Caipira. Próximo domingo, 11 da manhã, tem o segundo episódio dessa série de 8 programas de vozes femininas sem repetir intérpretes. Agradecer a Tatiana Kobet e Jana Goulart que estiveram aqui. Nos próximos programas teremos muito mais participações femininas e além da música. Preparem-se. Antifeminista não entra, valeu? Desliga, vai pra Jovem Pan, cara. Na merda. Oraiê, mamãe Oxum. Ogunhê, meu pai. Saravá, minha preta véia. Adorei a dona Mariazinha. Amanhã vão tomar o café. Acender uma vela e trocar uma ideia. Benção, mãe Rosa. Benjamin, aquele abraço. Muita saudade de você, meu neto Benjamin.